um jovem príncipe teria que fazer uma viagem pelo mundo. Então ele foi até o seu pai e disse: pai, eu irei por terras estranhas, onde não me conhecem, e eu gostaria de saber como é que eu faço para que as pessoas me reconheçam como teu filho. E o rei disse: meu filho, para que todos reconheçam que você é filho do rei, veste aqui o meu manto de púrpura, coloca a minha coroa na tua cabeça, coloque no teu dedo o meu anel e nos teus pés o meu calçado, a minha sandália, e vai. E quem olhar para você reconhecerá na mesma hora que você é meu filho. Da mesma maneira, os homens e mulheres que estão neste mundo, nesta terra estranha, existe uma maneira do mundo reconhecer que você é filho do rei, é filha do rei, que você é um príncipe, que você é uma princesa. Você concorda comigo? Se Deus é rei, e se você é filho do rei, logo você é príncipe. Se você é filha do rei, logo você é princesa. Mas para que o mundo reconheça, você precisa estar coberto com manto de púrpura, isto é, com o sangue do Senhor Jesus. E você precisa estar com a sua coroa de glória na cabeça, e o anel real, que é o símbolo do poder do Espírito Santo, e a sandália nos pés, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas existe algo mais que você precisa fazer para que o mundo e o céu e a terra e todos reconheçam que você é filho do rei. Você tem que cumprir o que está escrito em São João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no teu nome. O mundo pode reconhecer que você é um cristão pela maneira de se vestir, de andar. O mundo às vezes reconhece um cristão porque ele está carregando a Bíblia debaixo do braço. Mas isso não é suficiente. O inferno precisa reconhecer que você é filho do rei. E o inferno só vai respeitar o sangue de Jesus Cristo. E você somente vai ter o sangue de Jesus se você recebê-lo como teu único e suficiente Salvador.